E não esqueçam o mais importante: o mapa estelar que peguei no Google. Ele diz que os ETs estão atrás do Sol.